do sábado, um novo amanhecer. Maria e Maria ao sepulcro foram ver. Um grande tremor, o anjo a descer. A pedra removida, a vitória a trazer. Ele não está aqui, já ressuscitou. A morte venceu, a luz brilhou. Vim de ver o lugar onde ele jazia. É tempo de adorar, é tempo de alegria. O anjo proclamou: não tenhas temor. Buscais a Jesus, ele é o Salvador. Disse aos discípulos com amor e fervor: na Galileia encontrareis o Senhor. Ele não está aqui, já ressuscitou. A morte venceu, a luz brilhou. Vim de ver o lugar onde ele jazia. É tempo de adorar, é tempo de alegria. Todo poder é teu, em céu e na terra. Envia-nos, Senhor, a tua luz que encerra. Com coragem, vamos batizando em teu nome, até a consumação. Teu amor nos consome. Ele não está aqui, já ressuscitou. A morte venceu, a luz brilhou. Vim de ver o lugar onde ele jazia. É tempo de adorar, é tempo de alegria. Português e worship, Arnoxo de Deus, o piano, 110 BPM.